135 no 7, bom dia, ciente, livre ponto, pistão no 0, vento 1, 80 graus com 1 no 0 nós. 180 com 0, livre pouso na 10, ou 35 na 7. 280 na 7. Atacado 932, acione identificação, desça para 4.000 pés, ajustado a partir de agora 2016 na Proditap, informe sua velocidade. 2016, high speed 320 nós, a partir do 100, a gente tem que reduzir para 250. 7, separa 4.000 e 2016, chegada área, aguarda novas instruções. 2016, descendo para 4.000. Na escolha etapa, obrigado. Bono 795, reduza para 230 nós. Foi pro voo 795? Afirmo, 795 para o sequenciamento, reduza para 230 nós. Reduzindo 230 nós, voo 795. Controle Salvador, bom dia, voo no 607, se a gente tiver informação, Golf. Voo no 607, bom dia, identifique-se, desça para 6.000 pés. Último trem Salvador, 1016, chegando a Bom. Ok, descendo para 6.12.000, 1.0.1.6, está mantendo 2.509. Frente. Estabilizou o voo 804. 1.804, complete a aproximação e ele assiste. A torre Salvador agora é 1.862. 1.86. 135 no 7, no Solos 39, liberando próxima direita via Eco. Taxiana me escuta via Alfa Juliette, posição 04, pátio principal. Eco, Alfa Juliette, a Velana se escuta pro 435 no 7. Corre o 804, estabilizado, 9 milhas. Voo no 804, ciente, reporta trem de pouso baixado, travado, ajuste no 0.6. 804. Livre LS, desça para 2.000 pés. Informe estabilizado no localizador. 2.000 pés, autorizado, informa no localizador. Boa tarde. Joia! Fala, joia! Baixo travado, 804. Ciente, voo no 804 avistado, pouso autorizado, pistão no 0, vento 1, 70 graus, com 1 no 0 nós. Livre pouso na 10804. Cita Duna da presente. Oi Duna, destacado 932. Tem como manter 250 até mais próximo? Assim é mais tiro. Então me reporte iniciando as reduções necessárias. O senhor quer que reduza só lá perto de Duna, é isso? Quando for necessário, o senhor me reporta. Tá bom. No 5, 5, reduza para 210 nós. Reduzindo, 210 nós. Ou 715. Cargo 9832 e separa 3000. 3000, 9832. 715 e separa 4000 pés. 4000 pés, 1016 igual 715. 1607 e separa 5000 pés. 5000, 1607. Sete, quantos pés? 240 agora. Sete. Bom dia, Gol 1897. Gol 1897, bom dia. Identifique, desça e mantenha 140. Chegada BOMF, reduza para 230 nós. Você vai seguir um tráfego em aproximação 10 milhas à frente da companhia 13700. Descendo para 140, reduzindo para 230 nós, chegada ponte, boa noite, 97. Oi, Salvador, bom dia, até 3171, sente deformação Golf, autorização Guarulhos, por gentileza. 3171, bom dia, informação em curso agora, só um instante, hotel, confirmando. Guarulhos 340, prepara a Daelle da Bridge aguardando cópia. 3171. Boa noite, 04, salas 43, liberando via Fox, taxi via Alfa Juliette, portão 10, na minha escuta teu corte. Alfa Juliette, portão 10, na sua escuta teu corte, 1804. Campo 3171, transcopo. Transcopo, prossiga. Autorizado Guarulhos, nível 340, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta o perfil no meio e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120 decimal 8 e aciona 5111 no transponder. Autorizado Guarulhos, nível 340, decola da 10 curva direita da El, Leda, Bridge, após a perfil 116. Controle em 120 decimal 8, transponder 5111. Correto, portão 612, chama pronto, pushback, ensinamento, são 3171. 3171. Bom, 995, complete a aproximação LS, se chame torre em 18, minha dúvida. 18695. Galera aí, ó. Oi, Salvador, bom dia, 995, Duna estável. 1995, bom dia, reporta trem de pouso baixado e travado, ajuste no 0 no meio. Vamos parar com o trem, 1-0 no meio, 995. A 982 já iniciou a redução? Negativo. Ok, está livre LS, redução a critério. que fomos chamizados no localizador, APS 9832. 9832, camarada estabilizado no localizador. 1897-1140. Desça para 6.000 pés, ajustado 1016. Gol 987, reduza para 210. 6.000 pés, 1016, reduzindo para 210, gol 987. Pista 10, vento 170 graus, 109. E aí, livre pouso na 10, 9 na 5. Volume 607, reduza para 2109. Reduzindo 2109, gol no 607. Sabe informar a procedência do ápice? Isso. Tá, obrigado. Tá autorizado o procedimento, gol 705? Ainda negativo. Como número 3, aguarda final do IS, desça para 3.010, como 16. Ok, desce 3.016, após o Serra Victor 367, voo 366, vamos manter a prova. Então, o senhor está na chegada off inicialmente para o IS Oxirei. Ok, após pelo, manter a prova, então ou prossegue para a Duna? Após pelo, o senhor prossegue na chegada, aguardando a final do procedimento. Tá ok, então tá bloqueando o pelo aqui, vai voador não. 7.5. Estabilizado, LR, passa a carga, 9832 estabilizado. 9832 está estabilizado. 9832, complete a aproximação, chame torre em 18.612. Muito bem, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, APSA Carga 9832. APSA 9832, bom dia, continua a aproximação, número 2 para pouso, informarei pista livre, o ajuste no 0 no meio. 16, aguardando pista livre, APSA Carga 9832. Para 2.000 pés, está livre LS, forma estabilizada no localizador. É 2.000, livre LS, é portaria estabilizada X-ray 715. Para 4.607? Para 3.010, no 607, está reautorizado. 3.000, com 1.016 ainda no altímetro. Afirmativo, 3.016, é. 97, desça para 4.000. 4.000 no 897. Reduza para 1.709. Fox Alfa Juliette na disputa para o 09, voo 99. APSA 9832, confirme já embaixo travado. Afirmativo, baixar travado. Gente, vento 1.070 graus com 9 nós, livre pouso, pista no 0. Livre pouso, APSA Carga 9832. Reduza para 1709. Reduzindo para 1709 no 897. Estabiliza o X-ray, gol no 705. Gol no 705, complete a aproximação, chame a torre em 1862. A torre 286, 705. Não atrapalha ele não. Eu tô de papagaio. Salvador, bom dia, Web 5808, informação hotel. localizador? Afirmo. 1897, tendo como limite o localizador. Entra no 897. Livre aproximação dessa para 2000 pés, informe estabilizado no localizador. Afirmativo, para 2000, reportar e estabilizar o localizador da 10-1607. Oi, Salvador, 1705, bom dia, está estabilizado. 1705, bom dia, continua a aproximação, informarei pista 10 livre. Aguardando, pista livre. Para pushback, acionamento, posição 6. 3171, coordeno com a equipe de solo após a passagem do Boeing da Gol Retaguarda, autorizado pushback, acionamento, reporta táxi. Após o Boeing, autorizado, 3171. O ABSA 9832, no solo 52, liberando via Fox, taxi na minha escuta, Alfa Kilo, Pat 3, na minha escuta até o corte. Fox, Alfa Kilo, Pat 3, até o corte na sua escuta. Alfa 9832. 1715 confirmando já embaixo travado. Afirmo. Ciente, o vento 1970 graus com 9 nós, livre pouso, pista 1-0. Livre pouso, pista 1-0, boa 1715. Estabilizado no localizador, 10-607. O número 607 completa a aproximação, chame de Boeing 1862. 186, bom trabalho, até logo. Livre aproximação, intercepte o localizador com a proa 130, minha cruz estabilizada. Proa 130, reportarei estabilizado no 897. Torre Salvador, bom dia, voo 1607, final da 10 à vista, com o tráfego também à vista, baixado e checado. Bruno 607, bom dia, continua a aproximação, informarei pista 10 livre, ajuste 1-0-6. 1-0-6, aguarda. Bruno 715, solo 55, liberando próxima direita via Fox, taxia via Alfa e reportante para taxia Juliette, na minha escuta. Alfa, Fox, já passa. Bruno 607, livre pouso, pista 1-0, vento 1-6-0 graus com 7 nós. Livre pouso, pista 1-0, voo 1-6-0-7. Juliette 15, táxi via Alfa, mantenha a posição antes da táxi Juliette, aguardando para ingresso. Alfa, passei para Juliette, voo no 57. É, 3171 para o táxi, com o nome é 5 a bordo, 4 horas e 20, com fim. Então, 3171, táxi via pátio, Indy Alpha até o ponto de espera da 10, no ponto de espera reporta pronto, ajuste no 0 no 6. 10 no 6, ajuste, 3171. 1715, após a passagem do Airbus da TAM, ingresso Juliette, posição 02. Para o 02, observando o salvo, 97. Bom dia, boa noite, 97, ACWL, down 0. 1897, bom dia, continua a aproximação, informarei pistão no 0 livre. Sim, 1907. 1607, sala 58, liberando via Fox, taxia via Alfa, e reportando seu taxi Juliette na minha escuta. Alfa, Juliette na Ou no 897, confirmando o embaixo travado? Afirmo. Ciente, livre pouso, pistão na 0, vento 160 graus com 7 nós. Livre pouso, não no 0, boa noite, 97. WJ 5808, na escuta? Escuta, prossiga. Para a cópia, chame 121 décimo nove, por gentileza. 21, obrigado. Solo Eto 5809, boa. Formação Hotel para Brasília. Objeto 5808, bom dia para Brasília. Autorizado nível 360, via peso 117. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída Arbor após Elefa. O controle em 120 decimal 8 e a cena 5122 nos responde. Para Brasília, 360, decola da 10 direita Arbor Elefa. Para peso 17208, o controle 5122 transponde 5808 web. Correto, portão 05, chama pronto, pushback, assinamento 5808. Chamarei 08 web. Pronto, por espera, dá 10. 3171, alinha e mantenha 10. Alinha e mantenha 10, 3171. O gol no 607 está autorizado ingresso via Juliette para o portão 01. Juliette 01, 07. No solo 02, táxi. Perdão, chama o solo em 121 decimal 9 para táxi. Desenado. Bom dia, boa noite, 97. 897, prossiga na Alfa, chamamento da Juliette. Alfa, camarada Juliette, 897. Fala, Salvador, bom dia. O TAM 3890, na posição 3, ciente da hotel. 3890, 0, autorizando o sentido 330, 358. Decola sessão 1-0, curva esquerda, Fuca, transição Aracaju. Controle 120, decimal 8, transpondo 5117. É o TAM 3890, autorizado nível 330. É o Peruíço 58, decola da 10 com curva esquerda. Controle 1209, 1208. É Puca após Aracaju, TAM 3890. Transponder 5127, vai fazer a Fuca, transição Aracaju. 5127, transição Aracaju, 3890. Correto, não, pushback, acionamento. Semana para pushback, acionamento. Juno 71 do Colô ao 03, chame o controle 120, decimal 8, bom dia. 08, bom dia. Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette, 06, 1897. TAM 3171 no contato radar, 340, saída da EL. Ciência, 3171, 340. Pode falar direto da EL. Oi, Leda. Direto Leda, 3171. Portão 05, após a passagem do Boeing da Goa retaguarda, puxa esse ano, chama táxi. Faz a Boeing retaguarda, autorizada, chamarei táxi 508. Total 9910, Total 9910.